Azul 2772, pronto para ataque, com POB de 50, 53 horas de autonomia, alterna Sierra Bravo, Alfa Romeo. Somente POB, Azul 2772. 50, 50. Azul 2772, autorizado. Índia, bom espera, turno 8, decimal 95, ajuste do altímetro, turno 09. Índia, ponto de espera, dono 0-1895, Azul 2772, ponto. Confirmando, Azul 2772, da passagem ao Boeing da Gol à sua direita, vai ingressar em parque ano 62, após autorizado até o ponto de espera da Índia. Lá, torre 98, décima 95, ajuste no 09. Ciente da passagem da Gol, após prossegue até o ponto de espera, dono 0, torre 1895, 19. Voo no 621, ingressa Juliette, portão 62. Pronto, no 2. Juliette 62, é, no 621 não. Tanto 3733, aguarda um minuto, o pushback acionamento. Aguardando a sua, 3733. 360 via saída da El. 360 via da El, Oceanero 6319. Autorizado, Serra Bravo Golfo Romeo, via Upper Zulu 10, Taubaté, após posição Alfa November, Sierra, Uniforme, Golf 1 Alfa, restante conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda, Mortiva. Decolada da pista 10 com curva direita, código 5540 e controle de saída 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, Aper Zulu 10, Taubaté, Amplitude 1 Alfa, saída da El, Leda Mótica, decolando a 10, curva direita após decolar, considerando ponto de 5540, controle de 120, decimal 8. Correto, chama pronto, pushback acionamento, portão 10, tá? Portão do Gol 2065. 2065, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, agora no 648, taxi Alfa. Vou no 648, continue na Alfa, manter antes da Juliette. Alfa, manter antes da Juliette, vou no 648. 36250, complete a aproximação final de termo em torre, na frequência no 8, decimal 95. Olimpo 02, confirma. Gente, vou checar, conhece Salvador, não possui o plano do Olympus. Agora no momento, na vez que ela tem chuva leve, pista molhada, pode ir lá checar. Bom dia, 2772 Azul, na espera do 0, pronto. 2772, bom dia Azul, mantenha o ponto de espera. Mantenha a espera Azul, 2772. Para Patrão, Juliette Serra Tango, decolado 59, mantenha a torre de decolagem até 2.000 pés, chame o controle 120, decimal 8, vou ver. Mantenha até 2.000 pés a prova, Juliette Serra Tango, muito obrigado. Bom dia, Juliette Serra Tango, decolou cruzando o Biotrés, vai manter a prova até 2.000. Juliette Serra Tango, sente manter a prova até 2.000 pés, após 2.000 pés na saída Momo. Após 2.000, voa Momo, Juliette Serra Tango. Zero, copiar. Autorizado ponto no 0, Xenéria 2. Tivemos chuva, levemente calma, pista molhada. Bangu 2772, recebe a voz da Avianca na curta final, após a passagem, autorizado alinhar e manter. Ciente, após a passagem da Avianca, ali mantém, número 2772. Limpo 02, não escuta? Limpo não escuta, pronto. Confirma o destino do pão? Já não, vou ver se usar aqui. Certo. Zero no solo, ao 01 no direito, 121 decimal 9. Salvador, bom dia, Oxenê 62, confirmando Oxenê 6259. Negativo, Oxenê 6250. Alfa, mantente da Juliette. Alô, 5196, bom dia, via chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Vai prosseguir para 01, voo 643. Taxi 3733, 1947, quase 30, alterna confiança. 1800089, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, eu sou 6259, volta minha. 2733. Portão 02. Juliette, portão 02, Oxenero 6259. 1986, na escuta para cópia. Tá bom, Olimpo 02, já checamos com a sala S, só estamos aguardando o plano de voo chegar no sistema TATIC. Mas já averiguamos que o plano existe, Salvador Galeão, para as 13 horas. Gente, Olimpo 02, somente um minuto, copa. Se o plano não chegar aqui, a gente confecciona manualmente. Zuno 1 no chame centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 251, 3395. Ok. Decimal 8. 728, ok. Oi, 3733, manter a prova. 3733, alinhar e manter, pista no zero. Ali, manter no zero, 3733. 060. Afirmativo, Rochelle Cita, o 04... 40, inicialmente. Certo, assume, mantém o 040. 040. Seria o voo direto pela Santana? Certo, é autorizado. Direto pela Monte Grato. Se você for em forma destinada para a feira? Mais 15 minutos. Controle o azul 2772. 2772, contato radar, mantém o nível 180, sai da Coral. Aí da Coral 180, 2772. Olimpo 02, na escuta para cópia. Zero no controle. Olimpo 02, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, Antônio Carlos Jobim, via Papa November 857, bolso, o restante conforme rota. Nível 260, saída da El, Leda, após posição Irume. Decola da pista na zero com curva à direita, o código é o 5555 e o controle no 208. Velocidade de 5000. Controle 1208, correto, Olimpo 02, chama para início de táxi. Para o táxi, voo 2065, com 187 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Florianópolis. Fibra de acionamento, gol 9098, a 08. Gol 2065, autorizado Índia, ponto espera, turno 18, decimal 95, ajuste do altímetro, 10019. Informa agora, Salvador operando os instrumentos. Índia, ponto espera, 1895, 1019, gol 2065. 9098, para puxar de acionamento, gol. 9098, aguarda. Mantenha a posição e aguarde um minuto. É, aguarda. Salvador, bom dia. Vou 2065. Aproximando com a espera da 10, pronto. Bom dia, o Gol 2065. Autorizado aliás e Matheus, pelo zero. Autorizado aliás e Matheus no zero, Gol 2065. Na 3733, agora 09, controle 120, decimal 8, por viagem. Tá, 373. Guardião 01, chame torre na frequência 08, decimal 95. Controle, bom dia, 3733. 333, bom dia, contato radar, se mantém o nível 300, após 2000 pés, voe Leda. Vem, Matheus, após 2000, vai voar Leda, vai manter 3000, 3733. Guardião 01, é o pátio do Gré? Aqui, Matheus, nós estamos vindo aqui. O setor norte, para o passo do Graé, mas é ciente do tráfego, presente direto ao hangar do Graé, chame na curta, guardando informação de vento, Guardião 01. Chamará na curta, o Guardião 2065, decolagem autorizada, pistão 0, vento sul, 10 nós. Livre decolagem 10, voo 2 a 0. Olimpo 02, autorizado táxi até Taxiway Hotel, na Hotel Chama Torre, 198 decimal 95, para cruzamento pistão 90. Salvador, bom dia, gol 1184, autorização de tráfego Recife, ciente na informação para lá. Gol 1184, Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot autorizado, via Aracaju, restante conforme roda. Nível 370, a saída Uca, Jamo, Aracaju. Decolada pistona 0, primeira curva à esquerda. Pódio. 5-4, confirmando 5-5-5-0 e o controle 1-2-0-8. Autorizado Recife, nível 370, via Aracaju. Saída Puca, Jamo, Aracaju, decolada 10, curva esquerda. 5-5-5-0, transponder 208, controle, gol 1184. Gol 1184, correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 04. Sim. Para o táxi, o gol 9098 com 124 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 44 de autonomia. Autorizado o táxi, Índia, ponto de espera, 12 minutos, decimal 95, ajuste o atinto no 099. Sim, 1995, 1019, gol 98. Frequência livre, estacionar, Foros 14. Bom dia, Guardião 01. Chame Centro Recife, na frequência 1251, alternativa 33, decimal 95. 251-3395, quando mesmo. Dia autorizado ali, área 4, no 0, vento 1, 8, 0 graus, 1, 0, 9, vento sul, com 10, 9. Certo, autorizado linha decolar, vento sul, gol 9, 0, 9, 8. Salvador, Salvador, gol no 3, 9, 4, passando 2, 3, 0, para 1, 5, 0, Namares, né, central, pode. 394, bom dia, via chegada Mares, desça ao nível de voo 050. 050, agora 394, tem condição de uma blog para o WhatsApp? 94, está autorizado para o WhatsApp. Muito obrigado, bom dia. Boa, Salvador, 9868, a posição no 2, destino é Comuna Suba 1, tira autorização. 9868. Confirma. Confirma. Então 9868 para Comandatuba, confirma. Comandatuba. Autorizado, senhor Bravo, Tango, Foxtrot, via Golf 677. Ilhéus, após DCT. Nível 220, na saída. Dael, após Coral. Decola da pistão 90, primeira curva direita. Código 5537, controle 120, decimal 80, TAN 9868. Estou filmando Serra Barata, Tango Charlie, via Golf 677, após Ilhéus e Cicicão da Suba. Nível 220 autorizado, saída da El Coral, com cor da direita decolando da 190, transponder 5537, controle após 208, para o TAN 9868. Confirmando apenas o nível 220? 220. Correto, chama pronto. TAN 9868. Vai chamar o TAN 9868. Localizador, sinal de 7 milhas, o azul 5196. Azul 5196, complete a aproximação final e chama em torre na frequência 98, decimal 95. Conexão 120, décimo 8, boa viagem. 208, boa. Controle Salvador, muito boa. Bom dia, o gol 9098. Ah, decolou, vai cruzar 2000. Possível uma proa de Leda. Gol 9098, bom dia. Está em contato radar, submantendo para o 360. Está autorizado, válido. F360, valida, apresenta o gol 9098. Oi, Alfa, Juliette, por, para Voz de Espera da Índia, torre no noite decimal 95, ajuste no 019. Já parte de Alfa, Juliette, na Índia, vou continuar todos os outros, mas ajustado 29, ali, 202. Alfa 9868, por Chile, acionamento no 12. TAN 9868, confirma, TAN na remota 12? Remota 12, puxa acionamento. TAN 3, TAN 9868, autorizado, se tiver que acionamento, remota do pátio principal, chama o táxi. Autorizado, vai chamar táxi, TAN 9868. Salvador, bom dia, 3896, TAN. TAN 3896, bom dia, via chegada Mari, desça ao nível de voo 060. Desce via para o 060 na Mari, 3896. Voo autorizado, via para o 180 graus, 109, na Mari, azul 596. Vive positivo, 10, 596. 1184, posição 4, puxa essa nave. Confirme, aeronave pediu pushback acionamento. No 4, gol no 184. Gol no 184, aguarde. Guardando. É o TAN do outro lado? Confirme. É por causa do TAN do outro lado? Negativo. Aeronave da Força Aérea ingressando os Juliette. Ok, obrigado. Era fogo, bom dia, eu chamei a 61430, sentido a papá. 61430, aguarda só um minuto, cópia para Maceió, prepara Pucajã, Maracajá. Graças. Solo, gol no 621, muito boa, porção 62, informação papá. Confirme, aeronave? É o no 621 da Gol, é, autorização de tráfego. Aguarda só um minuto, gol no 621. Na escuta. Sérgio, bom dia, Azul 519, você escuta, táxi real. Azul 5196, táxi lento, colega do carro. Para o 5196, táxi lento via Alfa, Matheus da Juliette. Lento via Alfa, vai de Matheus da Juliette, o 5196. Rota 9868, aponta para o táxi, CO2, 17, autonomia, 3 horas, acende com... Fuma só o POB, por gentileza, do gol no Cutan, 9868. Confirma, até que falei errado, é 1 ou 2, 12, 1 ou 2. 1 ou 2 a bordo, autorizado o táxi é Índia, posso esperar, terminou noite decimal 95, ajuste 1-0, 1-9. Ajuste 1-0-9, via Índia, ponto 3-2-9-5, autorizado 9-8-6-8, boa. Gol no 1-8-4, não escuta? Prossiga. 1184 após a passagem da aeronave da TAM. A retaguarda autorizado para o pushback acionamento no 04. Após o táxi autorizado, vou 1184 chamar o ataque. Isp na frequência 125 decimal 1, alternativa 33 decimal 95. 251 3395, boa. Uno 394, lista para 2000 pés, o ajuste 1099, está autorizado em LSXC, reporte estabilizado. 2019, reporte estabilizado, 02, bom dia, autorizado alinhar, decolar, pista 10, vento 1, 80 graus, 109. Ajuste altímetro no 0, 119. Bom dia, 02, autorizado alinhar, decolar, com pista 10, vento 1, 350. Saída, Cuca, Jamo, Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. O código é o 5563 e o controle de saída 1208. 350, Maceió aprovado conforme o plano, outras do 17, Puca, Jamo, Aracaju, decolão da 10, curvando à esquerda. 5563 aciona, 208 em controle, Oxané 61400, está na ponte número 2. Correto, Oxané 6140, chama pronto, 02. Prato, chama. Confirmando o gol no 986. Confirme a aeronave da Azul 5196, mantenha antes da Juliette. No 184 na escuta? Já iniciou, confirma? Atento. Sente, agilizando o gol no 184. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol no 648, sentido a informação, papá, solicita autorização de tráfego. Gol no 648, aguarda só um minuto, cópia número 3. No 648. Salvador, gol 1621, solicita puxe e acionamento da posição número 612. Manter, pista no zero. Havia uma atenção, mas havia feito alguma chamada? Não, chamei não. Ah, ok, tá bom, pronto, posição, vai alinhar e bater. Olhe por 02, agora os 28, controle frequência 120 decimal 8, por viagem. Quente, vai chamar o controle 120 decimal 8, grato, olhe por 02. Meio restante conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Lida, Motiva, decola da 190 com curva direita, código 5554, controle no 20.80. Pesado, 360 é o nível, Serra Bravo, Serra Papá, Ampersulo 10, Ubave, Ampersulo 16, conforme o plano. Dael Leda Motiva, pista 10, curva direita, 5554 é o transponder, controle 120 decimal 8, gol 1621. 1621 correto, chama pronto, pushback acionamento. Chamará. Táxi gol 1194, 131 a bordo, de 1 pessoa, 3 horas e meia. 9, aguardará. Afirmo, gol 1194. Índia, ponto espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 9, gol no 184. Ponte espera, 895, ajuste no 0, no 9, gol no 184, obrigado. Azul 5196, ingresso a Juliette, portão 03. Gol 1986, ponto cópia. Campos, chame a torre na frequência no 8, decimal 95. Oi, como é que você, Controle Salvador, bom dia, Olimpo 02, pista da El. 02, bom dia, contato radar, estou mantendo o jogo 260 via saída da El. Acendendo para o 260 via da El, Olimpo 02. Gol 1394, da Gol, uma bom dia, passando uma demarca. Tenente, aguarde pista livre, o Gol 1394. Vai, escuta. Tram 9868, autorizado decolagem, pista 10, vento 220 graus, 5 nós. Autorizado decolagem 10 para o Tram 9868. Gol 1648, pronto, cópia. Gol 1648, pronto, para cópia. Gol 1648, autorizado sem a Bravo Mike Oscar, via Upper Zulu 7, restante conforme rota, nível 350, saída Puca, Jamo, Aracaju, decola pista 10 com curva esquerda, código é o 5565 e o controle de saída no 208. Autorizado, Maceió, rota conforme, Upper Zulu 7, nível de voo 350. Decola da pista no zero, Bucajão, Aracaju, primeira curva esquerda, cena 5565, controle 120 decimal 8, gol 1648. Correto, chama pronto, pushback acionamento, gol 1648, confirma só o portão. 01, chamará, gol 1648. Marca 9868, boa. 98, confirmando, gol 1986, pronto, cópia. Controle Salvador, boa, bom dia, 9868, passa 2600 da El, Coral. Bom dia, Tan, 98168. Contato radar, subavia saída da El para o nível 220. Via da El para 220, Tan, 98168. Descente conforme rota. Saída. Confirmando nível da El. Leda, confirmando nível 360. Nível 360. Saída da El. Leda. Mótiva. Decola da pista 1 a 0 com curva à direita. Código 5566. Controle de saída 120. Decimal 80. Sente, vai conforme então 360 lá para São Paulo, Congonho. Decola da 10, curva direita, com certeza da El, Leda Mótiva. Aí, up para o 10, Cuba, up para o 6 BHZ, e lá para frente, de acordo com o nosso plano de voo. Alocado 5566 e o trânsito, e o controle 1208, é o outro. 5566, 1208, 360, nível Xané 6330, correto, chama pronto para o SPEC acionamento, portão 07. Obrigadão. Início parte, ano 621, 184 a bordo, 430, Galeão. Gol 1621, autorizado Índia, ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste ótimo, 09. Índia, 895, 1019, grato no 621. Solo Tan 3663, para o estacionamento. Tan 3663, 09, correto, chama pronto, pushback confirmando, correto. Autorizado no 09, chame pronto, saque. Autorizado no 09, fez uma cópia anterior, então só confirmando 5512 transponder da El Leda Mótima. No 184, autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 069. Eu decolagem 10, gol 184. Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa, manterá a Juliette. Decolou 35, 1208, controle, bom voo. Mal 95. Controle Salvador, gol 1184, passando 1.200 pés, saída Puca. 3896, controle. 3896, estabilizado, chamando torre 1896, boa. 1895, TAN 3896. Valeu, abraço. Gol 1184, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, suba via saída Puca. Via saída Puca, sua licença direta, Aru. Controle, muito bom dia, gol 094, passa 190, solicita ProDTAP. Bom dia, gol 094, acione a identificação, foi ProDTAP, QNH10019, desça para o nível 060. 060, direto TAP, 1019, ajuste, gol 094. Gol 1184, foi ProDJAMO. JAMO. Voo 1739, após etapa dessa via, chegada a Mari para 2000 pés, Senegal no 019 autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2019, reportagem estabilizado 1739. Salvador do Guarani 48, 01, solicita autorização para pushback acionamento. Gol 1648, 01, aguarde 1 minuto. Aeronave da TAN já completando pushback no portão 09, será autorizado o táxi na sequência. Estimado de 1 minuto, gol 1648. suficiente, Gol no 648. Gol 1394, autorizado Juliette, portão 08. 08, dona 394, Juliette 08. Chama Centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Vai chamar o alterno 9868, boa. Boa. 502 chama Centro Recife, em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Confirmar para o 502. Afirmativo, Olimpo 02, chama o Centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Centro, vai chamar 125 decimal 95, alterne 133 decimal 95, Olimpo 02, obrigado. Olimpo 02, corrigindo a primária, 125 decimal 10. 125 decimal 10, Olimpo 02. Salvador, bom dia, C3896, virou à direita na S. C3896, C3896. Chegou, 1691. 1184, voe pro do Romeu Foxtrot 018. Lutan 3663 para o táxi, 162 a bordo, com fins 4 horas e 12. Então, 64, acione identificação, autorizado o cruzamento da terminal. Autorizado, 109, autorizado Pátio e Juliet. Pátio Índia para o ponto de espera 1895. 209 da Gol, paqueado 08, 3663. Positivo, já está paqueado. Gol no 648 na escuta? Sempre, Gol no 648. No 648 após a passagem do reboice 320 da TAM, a retaguarda, autorizado pushback acionamento, portão 01. Sente após a passagem da aeronave da TAN, autorizado por chefe de acionamento, Gol no 648. Da 3896 na escuta? Sim, na escuta, aliás, 3896. 3896 após a passagem da aeronave da companhia, em direção ao ponto de espera, autorizado Juliette, portão 5. Após passagem do colega, portão 5 pela Juliette, 3896. Bom dia, Gol no 621, está em contato radar, acione código 5554, suba a via, saída da EL para o nível 3 mesa. Gol no 621, chamou o número 621 da Gol? Gol no 621, contato radar, suba via, saída da EL para o nível 360. Via da EL, nível 360, obrigado, Gol no 621. Na 3198, acione identificação dessa via chegada a Mário para o nível 060, QNH no 019. Via Mário para o 060, pode voltar? Afirmo, vou para o EDITAP 3198. 060 para o EDITAP 3198. Cascavel 64, autorizado voo direto Coral. Boa, 3663.010 autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 190 graus, 4 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, 3663. Autorizado sinal e LS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. No 739, atento chuva leve, pista molhada, chame torrando no 8, decimal 95. 295, confirmado. Continuando por aproximação, aguarde pista livre, reporte avistando pista. Vai reportar a visão com a pista. Sample gun, American 230. American 230, go ahead. Yes sir, we're over gate 11, clearance and request for Miami, ready to copy if you got it. Just 1 minute, please. Oceania 333, autorizado 07, MTAX. Desça via chegada para 3 mil pés, que é legal no 019, reduza, se possível, para 2109. Sempre reduzindo 2109, poderia confirmar o início da metragem do gol 0094? Confirmo, desça via para 3 mil pés, o que é legal no 019, gol no 094. Via para 3 mil na 09, gol no 094. 0, vento 200 graus, 4 nós, pista molhada. Gente, estou corrigindo, é 1739, estou fraco hoje na folha. Sim. 3663, decolou aos 44, 1208, controle, bom voo. Ok, 1120, decimal 8, 3663. Then will be activated in our system in about 5 to 10 minutes. Ok, great, thanks. Salvador do Gol 1648, solicita autorização para táxi com 155 a bordo, 2 horas e 18, de autonomia alterna João Pessoa. 300. Via da El para 300, possibilidade de voar lenda, senhor? Autorizado táxi, sim, que não espera a torre 18, decimal 95, 1009, Gol 1648. 1094, desça via para 2000 pés, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo via para 2000, reportagem estabilizada no localizador, gol 094. No 4207, chuva leve, pista molhada, chame torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 4207, Salvador, boa, azul 4207, final de 7, 5, 6, não visual. Azul 4207, continua aproximação, forte quando visual com a pista. Reportará visual, azul 4207. Salvador, bom dia, agora 648.0, pronto. Tem negócio assim parado, agora 648? Afirmativo. Além de decola sem parada, vento 180 graus, 069. Além de decola sem parada, gol no 648. 33, decimal 95. 351, 3395, grato. B, Ocean Lima 333. 8 após ETAP dessa via, chegada para 2, mil pés, Kennedy, 1019. Após ETAP, 2 mil pés, 1019, 3198, dessa via. Azul 4207, aguarde pista livre. Marco. 4207, autorizado pouso, pistão no zero, vento 80 graus 8 nós, pista molhada. Autorizado, pouso, Kit, azul, 4207. Chame torre Salvador 1, 8, decimal 95. Gente, 1895, bom, 094. Bolo 739, na escuta? Chega. Da passagem Airbus 318 da Oxané, confirmando 320 da Oxané. Taxiando em direção ao ponto de espera, após ingresso a Juliette, portão 612. É, após a Juliette, é Juliette 612, 739. 094, com sua aproximação, aguarde pista livre, reporte visual com a pista. Porta visual, gol 094. No solo 50, libere próxima à direita, 1219 do solo. 219 a liberar. Azul 4207, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Estacionamento, Xané 6140. Xané 6140, pushback estacionamento. 6140 no 02 autorizado, chame táxi. Demora. Azul 4207 no escuta? Escuta, 4207. Táxi lento, mantente da Juliette. Mantenha pista no zero. Muito bom. 094, no solo 52, libere próximo à direita. Chame solo 1, 21, decimal 9. Sim, direita, 219, igual 094. Chama sempre o Recife. E 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 125 decimal 1, 13395. Com Recife, obrigado, tenha um bom dia. E? Juliette, bom, 094. Oscar 363. Mike Oscar 363, o 1648. Estabilizou, 3198. 3198, chama a torre, sábado em 1 noite, decimal 95, atento a chuva e pista molhada. Vou chamar 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3198 da terra, estabilizado, X-ray 10. Na aproximação, aguarde pista livre, reporte avistando pista, então 3198. 98. 5 decimal 45. 3085, 3545, bom trabalho aí, obrigado. Bom voo. Taxi 2 CNM 140, 157, 32 e 30, Salvador. CNM 140, Índia, ponto espera, turno 95, ajuste do altímetro 909. 19, 245, obrigado, manhã. Azul, 4207. Observando o ar 2320 da Avianca. Ingresso a Juliette, ponto 104. Juliette 04, observando o aeroporto, aqui no Cabo 4, 3, 0. 3, 0, 0. Ao cruzar 2 mil pés, Leda, Oceania 63, 3, 3. Pode ser Leda. Juliette, portão 1, 0. Juliette, portão 1, 0, voo 094. American 230, cover the ground. Line 230.